Simbora que vem mais sucesso, Henrique. Essa é apaixonada animada, babá. Vamos soltar a voz e cantar assim, ó. Fui amar quem não devia, mas agora estou assim. Tô bebendo, eu tô chorando, sem ter onde dormir. Mando mensagem às amigas, não atendo e nem responde. Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal. Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal. Cachaça vai me matar. Eu tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida. O bicho que faz sofrer é amor de rapariga. Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida. O bicho que faz sofrer é amor de rapariga. Ah, meu filho, chama na pegada da pressão, vai. Academia Pro Life. Valeu, parceiro Rolf, Cristiano e Vinícius, tamo junto. Fui amar quem não devia, mas agora estou assim. Tô bebendo, eu tô chorando, sem ter onde dormir. Mando mensagem às amigas, não atendo e nem responde. Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal. Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal. Cachaça vai me matar. Eu tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida. O bicho que faz sofrer é amor de rapariga. Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida. O bicho que faz sofrer é amor de rapariga. André Cedês, o Moral de Ibicoara.